Então, molequinho, tem que ficar ligado, na favela é assim. A noite por aqui é mó perigo, enfim. Se liga, molequinho. Bora, Guardiões do Gueto. É nóis, vagabundo. A noite esconde mistério. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Se não desanda o bagulho. A noite esconde mistério. Sentinela não dá goela, gambé, golpe de bala. E a lei fala mais alto no golpe da quadrada. De menor sinto o dedo nos becos da nada. Aqui nada para o crime, o terror é real. Ninguém faz pose de bandido, mas aqui passa mal. Em torno sul DF, teste pro seu coração. A máquina de fazer rima vive na tensão. Sou química perfeita, criado na lei do cão. Sou a cara de anjo, a atitude é de ladrão, meu irmão. São 24 horas. Sob pressão, o clima pesa, sente o veneno. Pistola, droga, isso que é foda, cadeira de rodas. Vida louca, até umas horas, o crime apavora. A noite é longa, cabulosa, cheia de mistérios. Esconde o brilho da lua e reluz o ferro. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Se não desanda o bagulho. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Se não desanda o bagulho. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Revela os gambé, vagabundo, traíra, safado, ignorante, porque mundo do choque, do soco, do sangue na tortura. Realidade é flagrada todo dia no meio da rua. O som da sirene anuncia mais um velório na freada. A certeza, o que eu disse é lógico. Junto à neblina, tudo aquilo que não presta. O cobrador vem junto com o ruído da bicicleta. Pedalando devagar com a doce pra conferir. Rato de varal, nunca mais pisa aqui. Grito, choro no meio do mato. Estuprador com a faca, flagrado no ato. No dia seguinte, encontrado debruçado com a faca no e o pinto arrancado. Cagueta, safado, x-novou nós aqui. Com esse é só na boca. Então põe pra conferir. Luciane ABC, o roteiro é desse jeito. Luciano no veneno, 100% Guardiões do Gueto. Latidos anunciam mais um mal que está por vir. Mas não abandono meu lugar, este aqui. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Se não desanda o bagulho. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Se não desanda o bagulho. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar. Vendo nosso sangue derramado, nosso povo se fudendo e o crime está bem armado. Se ligue e justifique então de quem é a culpa. Do terno engomado ou do oitão ardendo a nuca. A noite é cabulosa como já o Sprint. Traz o crime sabendo que a paz não existe. E o ratão tá ligado que não é fácil. É complicado, é adianto e atraso. E se parecer alguém que tira onda com carro zerado, vou virar o Zé Ninguém. Que vende balinha no farol fechado é complicado. Mas eu sei que não dá pra explicar. O que rola é prolongar, mas eu sei que vai chegar. A noite é nosso tema, agora vamos relatar. Nossa voz vai ecoar como um tiro de HK. Não é programa do Ratinho, nem desenho do Scooby-Doo. O Gus é filho da puta, quero que vai dar o... O nosso tema é protestar como a força de um fuzil. E se pá por um fio, mas a cara do boy explodiu. Ficou vermelho, falou mal, fez besteira. Ficou mais vermelho que o tomate de feira. É agora ou nunca, se não der letinha, eu chuto esse balde. Não é rap meloso, e sim realidade. Na pura verdade, pra quem não se engana, o trajeto do ABC rumo à Lusiânia. A noite esconde mistérios. Também é vagabundo. Não pode vacilar.